Gente, olha só. Não tava programado essa, não. Não, essa aproveitar é que vocês estão aqui, vamos montar um burburê aqui, vamos fazer? Não, saiba cantar. Não, vai ser música que todo mundo sabe cantar. Não, vocês sabem cantar. Bom? Uh-huh. Então, beleza. E é uma honra cantar com vocês dois, viu? Porque na verdade, em 2015, nós fez uma viagem junto pra Uberlândia. Nós cantamos junto. Jack West. A gente fez a participação no show seu, que vocês deixaram. Muito custo, mas vocês deixaram. Ô, Diegão, essas duas é composição sua, né? É composição minha. Você acredita? Essa composição sua? É todo mundo conheceu o Brasil com isso. Isso aqui, vocês vai dar um processo em cima desse menino depois. Vamos assim, então. Tô brincando. Você tá doido, velho? Você tá doido. Canta aí, vai. Deixa eu pelo menos falar de nós. Por um minuto ouvir sua voz. E nem precisa me perdoar. Sabe, já não consigo entender. Se quem amou pra valer diz que agora tanto faz. E já não me quer mais. Me diz que nunca. O refrão é de vocês, bebê. Vai me ligar na hora que a saudade e a vontade apertar. Na busca incessante de outro amor encontrar. Tentando achar a saída. E quer esquecer. Como se fosse fácil apagar tudo assim. Matando nossa história a metade de mim. Ou deixa. Deixa, vai. Deixa. Só deixa. Essa aqui você sabe, né? Depois que você foi embora, entrou nascendo contra a tua porta. E não me deixa mais. Mudou a música, era outra, eu peguei você no pulo. É essa aí, bebê. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui. Eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça. Não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. Oh. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Me diz, bebê, o que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Diego e todo mundo. Joga lá em cima. Vida vazia, saudade sua. Dia nublado, vento gelado. Vazia de sentimentos e noite sem sono no abandono. Eu não aguento. A gente não aguenta. Você jeito. Sempre fez os meus sonhos. Sempre soube dos meus segredos. Isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. Vem comigo, vem comigo. E o meu coração não sabe contar os dias. E a minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Cê tá doido, bebê? Que sou chore e sinto que esta alguma esperança. Saudade era arrancar essa página da minha vida, oh, da minha vida. vida. Da minha pele macia, toda morena. Respeita esse, hein? Esse seu corpo me deixa carente quando passa por mim. Nesse vai e vem. Segue o fluxo, meu filho, segue o fluxo. Um jeito dengoso, olhar diferente. Esse sorriso me deixa doente, doente de amor. Quero ser seu bem. Quando eu beijar sua boca, vou viajar no céu. E num abraço tão louco, quero te prender, quero amar você. Oh, oh, oh, oh. E mas é assim que eu te desejo. Sozinho no quarto, no sonho eu te beijo, matando em mim a vontade de amar. Eu só vou beber e ouvir esse cantar. Ai, meu... E esse seu jeito gostoso é que mexe comigo. Me dá seu carinho, me dá seu abrigo e tira de mim o desejo de amar. Ícaro, Ícaro e Gilmar, né? Ícaro e Gilmar, muito obrigado. Sextou, meu Deus! Muito obrigado. Sextou, bebê. Sextou, bebê. É assim mesmo. Improviso, vai assim. É assim, né? Mesmo. É assim que rola. E bora, já era o recado. É isso aí. Obrigado, meu bora irmão. Bora deixar o bebê, porque sextou. Bora beber agora. Deus abençoe vocês. Bora beber, né? Obrigado pelo carinho. É obrigado nóis. Pelo convite. Obrigado por ter saudade vindo. Estamos muito felizes, tá? Por você estar aqui com a gente. Não some, não. Mudou o telefone. Oi.